Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Imaginário 21. Então, como é que estão? Uma semana de intervalo, as coisas a passar, a vida corre moeda depressa e tal. Semana tem só 7 dias, o dia tem só 7 semanas, que era o que eu ia dizer antes de me atrapalhar. Ai, ai, Emanuel. Enfim, pronto, toda a gente tem enganos, não é? Sejam bem-vindos a mais um Imaginário 21, como eu tinha dito, foi mais uma semaninha que passou, uma semaninha que deu para fazer muitas coisas, espero que muitas delas boas. Quem não esteja a fazer nada de bom, por favor, procure, nem que seja, sei lá, comer pipocas. Hein? O desafio é comer pipocas. Se não tem nada para fazer de bom, comam pipocas. Pipocas é muito fixe. Hein? O que é que vocês acham? Bem, tenho que vos dizer que esta emissão está a ser gravada com o meu novo microfone. É verdade. Eu fui comprar um microfone porque achei que a qualidade não estava muito boa. Eu espero que este esteja melhor. Eu já ouvi algumas gravações feitas com ele e achei que sim. Espero que vocês também achem e tal. E que digam isso nos comentários, nos vossos feedbacks, nos vossos mails que me têm mandado. Quero agradecer a quem mandou. Muito obrigado. Têm sido críticas positivas, outras às vezes nem tanto, mas sempre de forma construtiva. Que é o que eu gosto. Portanto, não tenho que sempre dizer bem. Podem dizer, sempre que quiserem, eu não me chateio, não é? Mas, realmente, não pode ser sempre tudo ótimo e tudo maravilhoso. Mas vou tentar, ou vou sempre tentando melhorar. E só vos posso dizer uma coisa. Sempre que vocês estiverem aí e me derem o feedback, eu vou ser sempre melhor aqui deste lado. Este programa passa todos os domingos às 21 horas no, na Rádio Central da Antena Web, é assim. Portanto, vão a antenaweb.info, à Rádio Central e aos programas. Podem ir à grelha de programação de domingo, está lá o programa. Podem procurar por Imaginário 21, também aparece. Façam isso, deixem o vosso like, comentem. Bem, façam o que vocês quiserem, mas sobretudo, ouçam o programa. Hoje também vai ser um tema muito fixe. Semana passada tivemos a violência doméstica. Esta semana vamos ter o referendo na Catalunha. Não vai ser tanto uma opinião minha, se bem que, pronto, eu irei dar sempre uma opinião. Vai ser também um exercício um bocadinho para aquelas pessoas que não têm paciência para fazer pesquisa e o que é que foi e o que é que não foi. Fiz um bocadinho de pesquisa e vou falar um bocadinho sobre o tema, porque acho que é um tema atual. Acho não, tenho a certeza, está em todos os noticiários e, portanto, é um tema que vale a pena ser falado. E eu gosto, também gosto de variar os temas e, portanto, vamos fazer assim, vamos, portanto, variando muito os temas ao longo do ano, ao longo das semanas, ao longo dos meses, essas coisas todas. Já me estou a trocar todo com os tempos e tal, mas hoje, sobretudo, também queria deixar esta mensagem. Que é, hoje o programa tem uma onda muito positiva em termos de tema, se calhar nem tanto, ou seja, daquilo que eu vou falar, nem tanto, mas enfim, também não é um tema assim muito a dar para o SED, embora seja muito triste as cenas que aconteceram, mas já lá vamos. Portanto, o que eu queria dizer é, em termos de música, o programa hoje está muito, muito bom. E eu espero que vocês, pelo menos eu tive esse cuidado e acho que sim. Ouvi todas as músicas e dancei todas as músicas e cantei todas as músicas e vai sair um vídeo comigo a cantá-las? Não, não vai. Porque eu canto muito, muito mal. Embora eu secretamente tenha esse desejo e a minha noite de glória, já agora conto, a minha noite de glória foi uma vez num karaoke no Algarve. O Algarve, para quem não sabe, porque nós somos ouvidos no Brasil também, é no sul de Portugal, onde faz muito, muito calor, e onde tem muitos, muitos bares, e muitos deles têm karaoke. Então foi uma noite de glória quando eu cantei para um bar cheio de bêbados no Algarve, fantástico. E eles aplaudiram-me. Eu lembro-me, cantei Coldplay, já não me lembro qual foi a música. Já não me lembro qual foi a música. Até eu estava bêbado, só do ar. E quem me conhece sabe que eu não bebo, portanto. Mas para eu não me lembrar da música, enfim. Pronto, se calhar daqui a nada já me lembro. Mas foi minha noite de glória. Assim como um concerto numa zona mais ao centro de Portugal que se chama Bombarral, as festas do Bombarral, onde eu cantei com o meu amigo João Pires e disse a mítica frase: como é que é Bombarral? Epá, muito bom. E a seguir cantámos o Estás na Boa dos The Weasel, que um dia eu hei de pôr aqui também. E se quiserem, vão pesquisar a banda, vão pesquisar as canções. E pá, foi glorioso. Mas essa noite no Algarve, com o meu amigo Gonçalo, também foi uma coisa, digamos que, do outro mundo. Porque, para além de eu ter cantado muito bem, aquela plateia enorme, cheia de especialistas em graus de álcool, também posso dizer que correu bem. É só isso que eu posso dizer. Pronto, correu bem, o que é que eu posso dizer? Vamos ficar então um bocadinho de diário, meu diário. Não, as minhas recordações, reminiscing, não é? Aquelas coisas do a gente está a lembrar o passado, aqueles velhos tempos, bons velhos tempos que em breve voltarão, com certeza. Vamos ficar com as primeiras três músicas, as primeiras três bonitas músicas deste programa, que são, vamos começar com Bastille. Bastille é uma banda, é uma banda, não é só uma pessoa, é uma banda. Ora, é uma banda e que lançou o álbum que contém esta música em 2013. O álbum chama-se Bad Blood. E ganhou prémios, nomeadamente o Teen Choice Award para melhor canção rock. Portanto, começamos já a rockar com os Pompeii. E os Pompeii que cantam a música. Eu não sei se disse. Não. Já me estou enganando. Os Bastille que cantam a música Pompeii. Assim é que é. A música chama-se Pompeii, a banda chama-se Bastille. Por favor, Emanuel, concentra. Vamos lá. Portanto, Bastille com Pompeii, esta música espetacular, vai abrir o nosso programa. Espero que vocês gostem. Eu gosto muito. Gosto mais algumas deles, mas não posso. Ou será que posso? Espera. O programa é meu. Então eu posso tudo. Sorry. Pronto. Foi um momento de loucura instantânea. Espero que vocês tenham gostado. Eu trabalhei muito neste riso. Não trabalhei, é mentira. A segunda música é de Macklemore. Macklemore and Ryan Lewis. Can't Hold Us. Featuring Ryan Lewis, portanto. Com Ryan Lewis e featuring Ryan Lewis. Isto está bem escrito. Macklemore e Ryan Lewis. Com Ray Dillon. Exatamente, assim é que é. E o. A data de lançamento desta música foi também 2013. Curiosamente, não fiz de propósito, mas surgiu. Ora, está tudo a alinhar-se. Fantástico. Esta música também é muito fixe. É daquelas músicas para dançar. Aliás, hoje o programa é todo muito upbeat e muito fixe, cheio de boa energia e boas vibrações. Até em termos de. Agora digo mais, não em termos tanto da minha pessoa, que isso eu já tento trazer todos os programas, mas em termos de músicas hoje estamos muito fortes, estamos mesmo muito fortes. Ora bem, e a terceira música deste bloco, que esta intro já está a ficar tão longa, ai meu Deus! Bem, Daft Punk, Get Lucky, com Pharrell Williams. Este gajo é muito fixe, é muito, muito bom. Isto é espetacular. E o que é que eu tenho a dizer? Isto é Daft Punk, é Pharrell Williams, é Nile Rodgers, E o álbum é dos Daft Punk e chama-se Random Access Memories. Também de 2013. Epá, isto. Epá! Então. Pronto. Bom, recebeu indicações para Teen Choice Award melhor single de grupo e o World Music Award melhor vídeo do mundo. O melhor vídeo do mundo. Não sei se é o melhor vídeo do mundo. Eu gosto, mas quer dizer, melhor vídeo do mundo. Calma. Calma. Portanto, vamos lá. Entrar então com as três primeiras músicas, ou seja, portanto, a primeira é Bastia com Pompeii, Can't Hold Us Down de Michael Moore and Ryan Lewis, and Lewis Low, and Lewis High e essas tretas todas. Portanto, Can't Hold Us Down. Depois, Daft Punk e Pharrell Williams cantam Get Lucky. E a seguir, vamos ter mais música. Eu já ia dizer a próxima, mas não vou dizer. Vocês vão ouvir estas três e eu volto. Já, já, a seguir. Até já.

gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Esta segunda parte, digamos assim, do nosso programa. Já ouvimos as primeiras três músicas, todas espetaculares, como é óbvio. Por isso, porque senão não estariam aqui, assim aqui é. Peço desculpa mais uma vez, aqui o meu nariz está um bocadinho entupido. Isto dificulta a minha respiração. Portanto, eu hoje não estou assim. Grande espada, mas pronto. Vamos continuar porque vocês merecem e eu mereço e toda a gente merece, porque isto é uma boa energia para vocês, é uma boa energia para mim. E as próximas três músicas também são muito boas. Começamos com, logo assim, pau, Nirvana. Where did you sleep last night? Onde é que dormiram a última noite? Fica a pergunta no ar, não fui eu que fiz, foi o Kurt Cobain. E se vocês acham que devem responder, pois depois respondam. Respondam ao senhor, se não, ouçam só a música, também é bom. Ou seja, que é o que é bom, assim é que é. E o senhor Kurt Cobain e os Nirvana fizeram esta música e ela foi integrada num álbum MTV Unplugged em New York. Esta versão que eu vou mostrar aqui, obviamente. Portanto, isto é feito com. Foi um concerto da MTV. E eles fizeram lá esta música, esta versão está muito fixe, é ao vivo, portanto vai haver palmas e gritos e público e tal, que eu também gosto desse feeling nas canções e eu acho que vocês também vão gostar de ouvir a canção desta maneira, de ter posto uma versão de estúdio, como fiz por exemplo com os Queen, que vão passar a seguir Queen com Bohemian Rhapsody. Eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade em dizer este título. Portanto, por isso é que disse assim bem pausadamente, Bohemian Rhapsody. Muito fixe. Quer dizer, é Queen. Queen são os maiores. Queen, quer dizer, Freddie Mercury, quer dizer, a banda toda, mas personalizada ou personificada naquele homem espetacular. Já disse isto num outro programa, acho que foi no segundo. que eu considero que o Freddie Mercury é o maior artista masculino, tanto o maior intérprete, não consigo dizer agora a palavra, portanto, o maior cantor masculino, eu ia dizer feminino. Ai, ai, não. O maior artista, portanto, cantor com maior capacidade é Freddie Mercury. Portanto, a banda é os Queen. O álbum A Night at the Opera é de 1975, esse ano da Revolução, aqui em Portugal, 25 de Abril de 75. Não sei se é 74 ou 75. Bem, vamos esquecer esta parte. Agora que não está a descer e pesquisar. Acho que é 75. Portanto, em 75, não interessa o que é que estava a passar aqui. O que estava a passar era o lançamento deste grande álbum com esta música espetacular. Bem, o álbum é todo muito bom. E, portanto, por isso tem Grammys e, sei lá, isto tem prémios que nunca mais acaba. MTV Music Awards, Grammys Hall of Fame, Brit Awards. É uma coleção enorme de prémios. Esta banda realmente é muito, muito boa. E vamos acabar com outra, com um estilo muito diferente desta. Portanto, os Maroon 5. Os Maroon 5 têm o Payphone. Payphone é uma música assim mais com um espírito assim mais solto. Já ouvimos dois grandes clássicos e depois apeteceu-me meter aqui uma coisa assim mais para descontrair, não é? Para dispor bem. E Maroon 5 foi a que eu escolhi. Maroon 5 com Payphone. E o featuring é com o Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Tem um bom nome, tem um nome engraçado. O senhor. Bom, é um artista que eu gosto também. E este álbum foi lançado em 2012 e chama-se Overexposed. Portanto, Maroon 5 também é uma banda com bastantes hits. Eu gosto desta, é engraçada. É boa de ouvir, é leve. Não, ao contrário das outras duas, que são um bocadinho, a letra um bocadinho mais pesada. Aqui não. Pelo menos também o ritmo da canção também ajuda. É mais pesada, e as outras mais pesadas por serem grandes clássicos e não por serem músicas pesadas, porque se ouvem muito bem. Mas esta é assim um bocadinho mais. É um bocadinho de algodão doce aqui para vocês ficarem mais contentinhos. E eu deixo-vos com estas três músicas, portanto, recordando. Isto está bonito. É que eu estou com o nariz entupido, isto é complicado. Portanto, recordando as três próximas músicas: Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, Queen, Bohemian Rhapsody e Maroon 5, Payphone. Estas três, muito boas, e nós voltamos já a seguir. Até já! Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tots picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge me cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, or to get some respect. Please only focus on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped next. Megadeth took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest verse? This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that guy. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Call him Ryder, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop, the type women wanna be within. Rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Todd Beer, Machine Shop. Just can't see that half of us immersed in sin is all we have. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Calma, mais séria. Se bem que um programa comigo nunca é assim muito, não é? Não é assim muito sério. É que porque é que eu tenho que ficar sério? Não tenho que ficar sério. Vocês gostam da minha animação e, portanto, eu tenho que ficar animado. Ora bem, vocês por acaso já repararam no meu penteado novo? Hã? Hã? Espetacular. Está tudo planeado. É tudo planeado ao milímetro ou então não. Lá está. Portanto, tem sempre essas duas opções. Portanto, se vocês... E peço desculpa, estou aqui a mexer um bocadinho no microfone, mas ainda me estou a habituar a isto e tal. Pronto. Assim está melhor. Portanto, agora vamos falar sobre um tema do nosso programa, que são... ou que é o referendo, ou melhor dizendo mesmo... Que são os referendos, porque isto não é só sobre o primeiro referendo, meus meninos. Eu primeiro vou começar com o referendo de 2017, sim senhora, mas depois vou aqui embarcar numa diatribe sobre diversas coisas, algumas das quais são a minha opinião, outras são só factos. Portanto, factos que realmente aconteceram. aconteceram na história recente. Portanto, este referendo, como vocês sabem, ocorreu no dia 1 de outubro. Portanto, isto... Perdão. Este referendo pressupõe que portanto, a pergunta é simples para este referendo, assim é que é, aquilo que eu queria dizer. A pergunta que foi respondida pelos catalães, os nossos amigos da Catalunha, foi: quer que a Catalunha seja um Estado independente em forma de república? E, basicamente, posso-vos dizer, e tenho aqui os resultados, estou a ver na Wikipédia, e posso-vos dizer que votaram 2.262.424 pessoas. Portanto, eu acho que a Catalunha tem cerca de 4 milhões. Já vou ver aqui, com certeza, em... tanto pode ser aqui na página das eleições, eu acho que dizia. Portanto, tem cerca de... peço desculpa. Tem cerca de 6 milhões, assim é que é. 5 milhões e 500. Portanto, pessoas que podem, obviamente, votar. Tem mais, mas as pessoas que podem votar são estas. E os resultados foram, assim, a modos que avassaladores já tinham sido no outro referendo, em 2014. Mas neste... eu vi, e a votação foi o superior. O sim ganhou com 90% dos votos, o não teve apenas 7%, e brancos e nulos foram 3%. Portanto, ainda houve 3% daquelas 2 milhões de pessoas, hein, que votaram em branco, foram lá para deixar o seu branco. Portanto, isto revela também a importância desta votação. Embora tenha havido uma grande abstenção, não é? Mas, realmente, ainda assim, para aquela zona, foram bastantes pessoas, de 2 milhões e meio de pessoas a votar, numa coisa que o governo da Espanha se opõe, portanto. Eles opõem-se ao referendo, dizendo que o referendo é inconstitucional, portanto, porque a própria Constituição Espanhola, e agora vou ler um bocadinho, de 1978, não permite a votação sobre a independência de qualquer região espanhola, ao mesmo tempo que julga ilegal qualquer votação sem o seu consentimento. Portanto, há que dizer que este referendo, somos todos pela liberdade de expressão e a liberdade de voto, que é uma coisa muito importante na democracia, mas também tenho que dizer, e agora aqui um bocadinho a título de opinião pessoal, que a democracia não é... vamos lá ver se eu consigo expressar-me bem. Portanto, a democracia é um sistema em que nós podemos todos expressar a nossa opinião. E aqui um bocadinho de água, peço desculpa. Portanto, devemos todos expressar a nossa opinião, mas temos que o fazer mediante regras. Portanto, isto não é uma anarquia. É uma anarquia, sim senhor, toda a gente faz o que quer e que lhe dá na cabeça, e não há punições e não há regras. Portanto, ou seja, se não há regras, logo também não há punições, e portanto, o que é que acontece? Assim, cada um é livre de fazer aquilo que entender ou não. O que quer ou não quer fazer, assim é que é. Na democracia, por muito que não concordemos com ela, e há uma frase de alguém feita que diz que a democracia é o melhor de todos os sistemas imperfeitos que existem, e portanto isto é feito num sentido muito regional, da região da Catalunha. Não me interpretem mal, não quero dizer que eu seja anti-Catalunha, mas isto não é o sentimento do país, é o sentimento daquela região. O sentimento do país é exatamente ao contrário, ou seja, eles não querem a desintegração de Espanha. E já agora deixem-me dizer, como a Chega pessoal, que o que eu tenho ouvido dos comentadores e essas coisas todas, é que para Portugal isto não é nada conveniente, portanto, não é nada bom que isto assim se verifique. Isto tem uma série de, teve uma série de implicações que levaram também o governo espanhol a agir em tribunal. Portanto, o Tribunal Constitucional de Espanha anulou a resolução que o Parlamento Catalão, porque a Catalunha é uma região autónoma, mas não independente, é, funciona um bocadinho como a Madeira para Portugal. Portanto, lá tem um governo, ou os Açores, lá tem governos regionais, tem tribunais, tem, portanto, tem poder, tem os três poderes, não é? E tem sedes regionais, é assim mesmo que se chama, da região. Portanto, este Parlamento, que é o Parlamento da Catalunha, o Parlamento catalão, emanou então que, o diploma que diria, ou que disse, que a votação ocorreria naquele dia, seria aquela a pergunta, e o governo espanhol interpôs tanto um processo contra o Parlamento da Catalunha. Ainda assim, o governo da Catalunha disse, não, mas isto vai ser mesmo no dia 1 de outubro, e foram aquelas cenas lamentáveis, com mais de 700 feridos, que nós vimos na televisão, ou que ouvimos falar em qualquer dos noticiários, porque isso deu em todo o lado. E, portanto, foram aquelas cenas em que a polícia espanhola tentou defender a lei, tanto no sentido do governo central, e os moços de esquadra, portanto, que são os polícias da Catalunha, defendiam mais, digamos assim, os seus conterrâneos, o seu povo, digamos assim, ou o povo daquela região, não é? Portanto, isto realmente foi tão... foi tão abrupto e tão apressado que eles tiveram mesmo que fazer uma lei para que fosse possível fazer o referendo naquela data. Lei que não foi aprovada pelo Parlamento Espanhol, como é óbvio, mas que serviu de suporte para apenas aquele referendo. Portanto, foi uma lei feita à medida para que eles pudessem fazer aquela consulta popular, que venceu com mais de 90% dos votos. Portanto, tudo não foi assim uma coisa, digamos que não foi assim uma coisa despicienda. Portanto, isto, este de referendo de 2017, advém de duas outras coisas. Portanto, a primeira foi um referendo realizado em 2014, também sobre a independência da Catalunha, este com duas perguntas. A primeira: quer que a Catalunha seja um Estado? E a segunda, portanto, respondendo a esta, teriam que responder a uma outra também, que é: quer que a Catalunha seja independente? Quer que ela seja um Estado, e quer que ela seja um Estado. E mesmo querendo que ela fosse um Estado, podiam não querer que fosse independente. Portanto, quer que ela seja um Estado, e quer que ela seja independente. E 80%, ora está. Então foi mais 10% do que da outra vez. Portanto, 80% e não só 4%. E ainda foi mais desastroso para o não. Os nulos e brancos situaram-se mais ou menos na mesma coisa. E este foi realizado no dia 12 de dezembro de 2013. Portanto, pronto. Ou seja, não, peço desculpa. Foi anunciado dia 12 de dezembro de 2013 que o referendo se iria realizar a 9 de novembro de 2014, quase um ano depois. Portanto, este referendo, ou esta consulta popular, como queiramos chamar, foi rechaçada pelo governo, mais uma vez, pelo Ministro da Justiça, então, o Sr. Alberto Riz Galhardón, tem sempre uns nomes muito engraçados, e afirmou que este referendo não se ia realizar porque a Constituição não autoriza, lá está aquela coisa de não autorizar nenhuma comunidade autónoma a fazer referendos para a independência, não é? Porque a Constituição defende mesmo que, obviamente, e tem que defender isso, não é? Porque senão não seria a Constituição de um país. Defende que a Espanha é um Estado íntegro. Portanto, é um Estado... não é íntegro, que eu quero dizer. É inteiro. Portanto, não há cá divisões. Defende, digamos assim, a unidade do país. Isto foi em 2014, a 9 de novembro. Ganhou, sim. Era uma consulta popular sem efeitos. Portanto... que era organizado por conjuntos de cidadãos, assim como foi este referendo agora de 2017, o primeiro não foi organizado mesmo pelo governo da Catalunha, foi assim que foi autorizada a primeira consulta. Esta já não foi autorizada porque o governo também estava por trás, ainda assim realizaram essa tal consulta. E depois, portanto, entre estes dois acontecimentos aconteceram as eleições regionais na Catalunha, fica entre o espanhol e o português, na Catalunha, portanto, que foram em 2015, a 27 de setembro, para eleger os 135 deputados que compõem este Parlamento Regional. Portanto, posso dizer aqui que... foi uma votação ganha pelo JXC, não sei o que é isto, portanto, partidos da Catalunha, eles lá sabem, não vou me escusar aqui a dizer aqui os resultados, podem ir procurá-los. Portanto, dizer que estas foram, como curiosidade, foram as terceiras eleições em 5 anos na Catalunha e foram antecipadas pelo Sr. Artur Mas, em janeiro de 2015, que se fez destas eleições um referendo na alternativa sobre a independência. Portanto, é engraçado ver que as eleições definiram também um pouco, portanto, já tinha havido o referendo e depois eles anteciparam as eleições, de modo a que as pessoas votassem em projetos pró-independência ou contra a independência. Portanto, basicamente, os partidos dividiram-se nestas duas facções. Portanto, serviu um bocadinho também para escutar a vontade do povo. Portanto, estas eleições foram as primeiras eleições sem a presença da Convergência e União, visto que a Aliança se separou por uma... pela questão do independentismo catalão, e isto era uma... a Convergência e União era uma... portanto, era uma coligação, que era a Convergência Democrática da Catalunha, que apoia a independência catalã, e a União Democrática da Catalunha, apoiando a manutenção da Catalunha dentro de Espanha. Portanto, foi uma... portanto, estavam 5 milhões e tal de pessoas inscritas para votar e votaram 4 milhões e tal. Uma taxa de participação de 74,9%, portanto, excelente, grande taxa de participação. E deram a vitória ao Juntos pelo Sim, que era o JX Sim, Juntos Sim, não sei como é que se diz o nome do partido, mas em português é Juntos pelo Sim. E que é também uma coligação da Convergência Democrática da Catalunha e da Esquerda Republicana da Catalunha, e conquistaram 39,6% dos deputados, embora tivessem falhado a votação por maioria absoluta. Portanto, peço desculpa. O grande vencedor da eleição foi o Ciudadanos, Partido da Cidadania, que mobilizou o eleitorado anti-independentista e conseguiu o melhor resultado da sua história ao conquistar 17,9% dos votos. Portanto, O grande vencedor no sentido em que foi o partido que mais recuperou ou mais conseguiu votos em relação à sua votação anterior. Obviamente quem ganhou foi o Juntos pelo Sim, que era aquela coligação, que teve quase 40% dos votos. Portanto, depois houve uma série de partidos que me vou escusar agora aqui também um pouco a dizer. Queria também referir que, e estou a ver só se encontro essa informação, porque nós relacionamos muito a Catalunha com Barcelona, e Catalunha não é só Barcelona, embora Barcelona seja a mais importante. Portanto, tem quatro regiões: Barcelona, Tarragona, Lérida e Gerona. Portanto, estas quatro regiões é que compõem o Estado Autónomo da Catalunha. Isto realmente, eu gostava também de referir agora também a título mais pessoal, que tenho ouvido algumas posições sobre este referendo de vários comentadores, e concordo numa especialmente, que é aquela que diz que não serve os nossos interesses, como eu já tinha dito. Mas não serve os nossos interesses porquê? Nossos de Portugal. Porque nós somos um país periférico. Periférico em relação a toda a Europa. Mas também somos periféricos na nossa própria península. Portanto, nós somos o país cada pontinha da Península Ibérica. Nós precisamos sempre de Espanha para chegar ao resto da Europa, a não ser que vamos por mar, mas por terra precisamos sempre de Espanha, e iremos precisar sempre de Espanha, porque as rotas não se fazem só por um lado, ou só à volta, ou só contornando. Portanto, e esta situação é especialmente grave para Portugal, porque ao invés de termos o bolo da União Europeia, dos dinheiros que vêm da Europa, dividido por dois Estados, Portugal e Espanha, teríamos Portugal, Espanha e Catalunha. O que pode não ser positivo, uma vez que será o mesmo dinheiro, mas dividido por três. Isto partindo do pressuposto que a Europa aceita a Catalunha, portanto, e que não é, obviamente, que não é uma coisa que a Europa queira. Portanto, não é nada que as pessoas possam, possam pensar que... As pessoas podiam pensar que a posição da União Europeia é uma posição de... Epá, pronto, olha, resolvam lá isso aí dentro do país. Não. A Europa não quer, porque é uma fragmentação, tal como não queria que a Grã-Bretanha saísse, portanto, a Grã-Bretanha, portanto, Inglaterra, Escócia e Gales saíssem da União Europeia. Agora também não quer que haja uma separação em Espanha, porque, quer dizer, tal como aconteceu na Escócia, onde houve uma consulta popular, mas aí o não ganhou, e ficaram todos na Escócia, ficaram todos na Grã-Bretanha. Mas depois houve um referendo em que este da Escócia era para a independência da Escócia do Reino Unido, portanto, para retirar a Escócia, deixar de ser a Grã-Bretanha como nós a conhecemos. Mas depois houve o Brexit, o chamado Brexit, começou também com um referendo para que se perguntasse aos cidadãos se eles queriam sair ou não da União Europeia, uma vez que, entre as várias preocupações dos cidadãos ingleses, estava a crescente a despesa com os Estados-membros de toda a União Europeia, porque todos os Estados-membros contribuem para o orçamento da União Europeia e todos os Estados-membros. Ou seja, mas isto de uma forma proporcional à sua riqueza. Portanto, nem todos contribuem com o mesmo montante. E os países, normalmente os países do Sul, são países que recebem mais dinheiro da União Europeia do que aquele que dão para o orçamento da União Europeia. E isso indispôs muita gente nesses países. Portanto, posso dizer que foi na Inglaterra, na França, na Alemanha, sobretudo também. São países que contribuem muito para o orçamento da União Europeia e, portanto, normalmente depois alguns partidos tiram proveito disso para dar um senso de nacionalismo à sua posição e para assim abarcar os votos dos eleitores, como nomeadamente fez o Partido Conservador. Mais um bocadinho de água, peço desculpa, mas isto hoje tem mesmo que ser. Portanto, o que eu queria dizer é que todos estes movimentos são movimentos de separação. Portanto, a Europa como projeto não está, obviamente, a resultar. Já viu melhores dias e, sobretudo, o que a Europa queria evitar era mais movimentos destes. Portanto, mais movimentos que separem a Europa do portanto, os países da Europa e que os partam portanto, em pequenos, todos em pequenos países, perdendo assim muita da sua força, não é? Da sua força e da sua integridade. Agora, temos mesmo que fazer é analisar esta situação muito bem. Não é nada que Portugal possa. Não há nada que Portugal possa fazer, para além de apoiar, obviamente, o governo de Madrid nesta posição, nesta sua posição, quem que se vale da Constituição que assim proíbe este tipo de referendos e nada do que. Ou seja, nós o que podemos é refletir sobre, ouvir as notícias e esperar que corra pelo melhor, porque não, efetivamente não é um assunto em que nós possamos sequer exercer algum tipo de influência. Logicamente que todos estes movimentos são um pouco prejudiciais a tudo que são interesses portugueses, mas isso faz parte da vida, nem sempre a roda para o nosso lado. Vamos tentar vamos ser observadores da situação e lidar depois com as consequências dessa mesma situação. Acho que, pronto, fiz aqui um bocadinho o historial deste conflito e deste referendo que se realizou no dia 1, no dia 1 de outubro, portanto, acho que as pessoas têm direito à sua autodeterminação, têm direito à sua opinião, a exercer a sua vontade, digamos assim. Mas, por outro lado, e tendo em atenção também os interesses portugueses, temos que dizer que, vamos supor que se a Madeira faz isto, para nós não é. Nós vamos jogar com os mesmos argumentos, que são os argumentos constitucionais. Agora, saber o que é que tem mais peso, isso eu deixo à vossa consideração também, à vossa reflexão. Para, obviamente, para fechar o programa, e agora encerrando aqui também um pouco o tema, vamos ficar com três músicas e esta primeira música é um Viva la Vida Portanto, esta música é subejamente conhecida, não é? E é dos Coldplay, obviamente. Não podia faltar uma emissão com tanta boa disposição, não podia faltar a Coldplay. É de 2008, ganhou um Grammy, canção do ano, só assim, pronto. Ficam só com a canção do ano, do Viva a Vida. E, ai que engraçado, não sabia que era este que dava nome ao álbum. Exato. Viva a Vida, or Death and All His Friends. É como se chama o álbum. O artista são os Coldplay. Teve indicações também para os Brit Awards, com o melhor single britânico. Esta banda, que é absolutamente espetacular. E depois a segunda música é Swedish House Mafia. E esta música, bem, enfim, eu acho que é um grande hino. Eu aconselho mesmo a ouvirem com atenção as letras de todas as músicas deste programa, porque realmente vale a pena. Esta então também de um grupo que já está extinto, não é? Com muita pena minha, isto vou dizer-vos com toda a franqueza, nem sei porque é que eles se separaram, hei de investigar, mas deu-me muita pena. Portanto, a Swedish House Mafia, o artista em destaque é o John Martin, portanto, que é a colaboração que fazem com o John Martin. O álbum é Berlin Tag and Natch 3. E recebeu indicações para o Grammy, obviamente, melhor gravação dance do ano. E só podia, porque depois de ouvirem estas músicas, só vos vai dar vontade de dançar. Assim como a música que fecha o nosso programa de hoje, que é dos The Script, do álbum 3 de 2012. E que se chama Hall of Fame, com Will.i.am dos Black Eyed Peas. Esta música também muito fixe, muito poderosa, e que encerra assim o nosso programa cheio de boa disposição. Vamos ouvir Viva la Vida dos Coldplay, Swedish House Mafia com Don't Worry Child e The Script Hall of Fame com Will.i.am. Eu acho que este programa não só foi instrutivo, como teve boa energia, e eu espero por vocês na próxima semana, para o próximo Imaginário 21, que vai ser muito, muito especial, uma conversa com o nosso não, vai passar a ser o nosso amigo Pedro Constantino, que nos vai falar sobre temas de evolução pessoal e espiritual, e foi uma grande conversa, já está gravado, já está aí prontinho no forno para vocês, mas vão ter de esperar uma semaninha, e eu vejo-vos no próximo domingo. Não se esqueçam de ir ao e-mail do programa, que fica em imaginario21@antenaweb.info, mandar um e-mail com a vossa opinião e eu irei responder com certeza. Mandem o vosso comentário, deixem o vosso like, deem o vosso feedback, partilhem com os vossos amigos, porque só assim é que este programa vai crescer. Fiquem com estas três músicas brutais e eu volto para a semana com um especial de outubro. Até lá, fiquem bem. Fui! Close on me, and I've stumbled up my cast.

can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you fell with the first flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the whole fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you get the gold. Breaking all the records he thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You ain't never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Yeah.